Solo Salvador, é o Alfa Zulu Golf no pátio 3. Solicito autorização para reboque para a posição de número 1 no pátio 1. Autorizado, pode prosseguir. Ok, obrigado. Thank you. frequência e a...